Senna enterra numa curva o coração do Brasil. Um campeão para a eternidade. O Brasil perde o seu grande herói. Sua paixão era dirigir sempre no limite. Um apaixonado pela emoção. O último voo do menino que não tinha medo.